Tenente na 10, está livre o giro de motores, aposto no térmico. finalizou o cheque. solo Salvador, Mike Hotel Papa. Prossiga, Mike Hotel Papa. Solo, solicito o reboque do pátio 3, posição 3, para o pátio 1, posição 4. Confirmando 03 do pátio 3 para a posição do pátio principal. Ok, graças. Confirme, é do 3 do pátio 3 para a posição 1 do pátio principal. Positivo, confirmo. Autorizado início, reporte para ingresso do pátio principal. Mike Hotel Papá. Ok. Confirmando, está autorizado até a posição 01. Mike Hotel Papá. Mike Hotel Papá. Copiado, Mike Hotel Papá. Autorizado até a posição 01. Michael, teu Papa, me escuta? Diga. Paulo, confirma aí o termo do reboque. Posição 4 do pátio principal. Confirmando, foi para 4 do pátio principal. Então, Michael, teu Papa. Ok, obrigado.